Cinema Comunitária apresenta Rádio Verde. Estamos no ar aqui ao vivo, pleno feriadão da Revolução Farroupilha, nesse sábado 21 de setembro, que é o nono programa da Rádio Verde, programa que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Eu sou a Flávia Cunha, estou aqui no ar com os meus brothers, Caco Rocha e Eric Hempel. Bom dia, meninos! Bom dia pessoal, tudo certo? Bom dia Flávia, bom dia Eric. Acho que até é bom fazer o registro que tá rolando um programa realmente da superação aqui, né, Eric? Sim. Nossa colega de mesa, assim, passou por procedimentos cirúrgicos essa semana, então teve toda uma questão de superação mesmo pra estar aqui hoje, né, Flavinha? Mas graças a Deus deu tudo certo, vai ficar tudo melhor ainda. Ah, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar, né? Que a gente, quando decidiu fazer esse programa ao vivo, em plena Revolução Farroupilha aqui, a gente sempre tem essa coisa de dizer, né? Que o gaúcho é povo guerreiro. Ah, o povo da ecologia também é, né? A gente também é guerreiro, né? A gente tá nessa guerrilha ecológica aí. Não vamos se entregar, né? É a definição certa, né? Superação, né? Com várias adversidades aí, batendo cabeça, mas cá estamos. É, na realidade, hoje a maior adversidade é com relação a esse futuro do planeta, né? E acho que por isso que a gente decidiu, então, trazer esse gaúcho aí, que foi um expoente, que não foi o Giuseppe, que não foi o Garibaldi, não foi... O Garibaldi era italiano, tá, né, mas ele ficou, mas meio, enfim, meio tá. Cidadão gaúcho, né? O Bento Gonçalves, Gomes Jardim, esse povo todo. Mas um outro cidadão do das ruas de Porto Alegre. Esse povo que tá entrando nas ruas, né? Ah, pô, e será que tem a rua com o nome dele? Agora fiquei pensando. Olha, podia criar essa ideia, ah, vamos, né? Ah, pesquisar aí na internet. Ah, eu quero então que seja minha. Minha rua. Ah, pois é, então nós estamos aqui ao vivo nesse sabadão com um clima meio estranho, né? Aqui na Zona Sul, já abriu o sol, já choveu, agora acho que tá meio chuviscando. Uma assim. Na hora de passar. É, né? Mas aqui, ó. Temperatura por volta dos 16 graus, não tá nem frio nem quente também, o dia tá meio indeciso. Mas nós temos as nossas posições bem, assim, claras, né, Caco? E quem quiser aqui compartilhar com a gente também, criticar, mandar sugestão, enfim, de assuntos que a gente pode tratar aqui no programa, Caco, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Pessoal, liga aqui pra rádio, né, no 3407-6599. Manda e-mail para o programa radioverde@gmail.com e faça contato com a gente pelo Facebook. Nós estamos ligados aqui, né, no barra reciclagem, sem o M no final. Reciclagem, que é essa produtora de sustentabilidade, né, Caco, que faz diversas ações e entre elas aqui o programa Rádio Verde na Ipanema Comunitária 87.9 FM no seu dial na Zona Sul de Porto Alegre. É isso aí, produzindo sustentabilidade através da comunicação, né, das mudanças de hábito, e é uma coisa que a gente vai conversar muito hoje ali, né, com o Lutzenberger, né, vamos dar uma conversada com ele, assim, vamos trazer algumas coisas dele, e fala muito nisso, né, na mudança, nas mudanças de percepção, na mudança da cosmovisão, né, como ele fala, que é, na realidade, toda a base do que a gente precisa fazer, da revolução que precisa ser feita. É, eu acho que exatamente isso, assim, até de se pensar, e acho que é isso que a gente vai tentar fazer hoje, assim, Lutzenberger se foi, né, foi lá pro andar de cima faz mais de 10 anos, e a gente percebe, assim, infelizmente, o quanto as constatações dele a respeito dos maus hábitos da sociedade continuam, né, Caco? Isso é uma coisa que eu acho que pra mim, assim, é muito preocupante de ver que nesses 10 anos, assim, muito pouca coisa mudou na percepção dos governos, das pessoas, das empresas, né? Sim. E acho que isso, assim, a gente trouxe esse resgate, assim, do Lutzenberger justamente para trazer essa reflexão, né? De que a gente precisa ter uma mudança de atitude, né? Acho que... mas ainda vão ter bastante coisa aqui nesse programa, aqui, né? Vão ter algumas surpresas, algumas coisas diferentes, além dessa questão principal do Lutzenberger. Eu descobri aqui, Flávia, que o Lutzenberger tem uma avenida em Porto Alegre, que é no bairro Anchieta, que é José Lutzenberger. É lá na Zona Norte, então. É lá na Zona Norte, lá. Ah, eu acho que é uma homenagem justa, né? É, mas aí que tá, eu acho que é uma avenida meio... É naquela região meio industrial ali, sabe? No final ali da Ceasa, por ali e tal. Tem a avenida José Lutzenberger, né? É, mas é que tem também, né? Mas é uma das coisas que tem que pensar, é que tem um monte de rua em Porto Alegre que nem tem nome, né? Então, algum lugar tem que homenagear, né? Não vão trocar o nome das ruas todas, assim, né? Mas vê como tá o negócio avesso, né? Tem a Duque de Caxias, né? O cara que detonou, não foi o Duque de Caxias que detonou os farrapos? Vai, agora, aulas de história, por favor, liguem para nós agora. Quem tá ouvindo? 347-5599. Enquanto o Caco faz essa pesquisa aí sobre a Revolução Farroupilha, pra gente não falar bobagem no ar, né? Não vamos falar bobagem, vamos tentar pesquisar um pouquinho antes. A gente vai de notícia, né, Eric? Plantão Ambiental! Fiscais da Receita Federal e do IBAMA apreenderam nessa semana no Porto de Navegantes, a 111 quilômetros de Floripa, 353 toneladas de lixo tóxico importado dos Estados Unidos em 15 contêineres. Exames feitos na carga indicaram contaminação por chumbo, um metal pesado altamente poluente. O importador declarou cacos, fragmentos e resíduos de vidro para tentar enganar a vigilância. Na real, era o mesmo caco de vidro, mas de tubos de raios catódicos, usados em tubos de imagem de televisores antigos, que tem um teor de chumbo de 11%. De acordo com o IBAMA, a importação de material contaminado é proibida por um acordo. O país exportador, no caso, os Estados Unidos, é obrigado a receber de volta o material exportado no prazo de 5 dias. Pois é, né? Os caras estão querendo mandar pra gente aqui. Basta os lençol, que ela já passou um tempo atrás também, né? Parece que tá sempre tentando... É que esse problema... O que eles encontram, né? Isso é o que eles conseguiram pegar, né? O que passa, né? Imagina o que não passa, né? Porque isso aí vem... Eles iam fazer exatamente o que com isso? Iam mandar para ter o sanitário aqui. É bem provável. Não, e aqui, e vocês viram aqui, né? Eu tava aqui pensando, eu tava lendo aqui pensando eram resíduos de tubos de imagem de televisores antigos. Quantos televisores antigos tem por aí que vão acabar nos lixões, né? Tudo tóxico, né? Não, isso aí vem dos Estados Unidos, né? Então pensa lá, né? Que agora... As telas de LED e LCD e tal deve ser 3 vezes mais barato do que aqui, assim, então ninguém mais deve ter esses monitores também, né? Os monitores aqueles de tubo e tal. É verdade. É, na verdade, aqui mesmo, no, pelo menos assim, em Porto Alegre, eu vejo que as pessoas mesmo, quando não tem muita grana, elas estão fazendo um esforço pra ter televisão nova, né? E aí elas dão um jeito de descartar a antiga. E não sei até que ponto o descarte é o adequado, né? Todo mundo precisa ficar bem informado, assim, com a TV, né? Com o tubo de imagem eu não sei o que fazer, mas com a caixa dá pra fazer uma bela estante, né? Ah, verdade. E tem aquelas... eu adoro aquelas casinhas pra gato que se faz com tubo. Com tubo. Dá pra fazer de TV também, né? Eu só tinha visto de computador, mas... Tá, daí o grande problema... Daí o que a gente faz? A gente manda pros Estados Unidos o tubo, assim. E manda pros Estados Unidos. De presente pra eles. Se o Brasil tá recebendo, bom, deve estar fazendo alguma coisa inteligente, né? Mais uma pesquisa aí. Não, pior que até tem uma ONG que tava tentando fazer isso, tava desenvolvendo um processo pra descontaminar os tubos, pra poder reciclar o vidro, né? Não sei em que ponto tá, mas eu não falei bobagem antes, tá? Não falou bobagem, O Duque de Caxias, ele realmente, ele era gaúcho, né? Tem mais essa. Ele é gaúcho, então ele foi um dos que dominou os movimentos revoltosos, né? Uhum. E daí nós, em homenagem a ele, daí demos a... Na realidade, duas ruas, porque o nome dele é Lima e Silva também, né? Ah, ele é o Lima e Silva. Então, ah, tipo, então... aquela esquina, ele deve estar parado naquela esquina da Lima e Silva com a Duque ali, assim, ele deve ficar parado ali, né? Ah, eu sou o cara, eu sou o cara. É, pois sabe que eu, uma época, eu sempre pensava isso, que no colégio a gente tinha que ter aula do nome das ruas, né? Sim. Porque às vezes a gente olha assim, ali na Cidade Baixa ali tem toda uma região que são dos pessoas que eram a favor da abolição da escravatura, né? O João Alfredo, o Joaquim Nabuco, todos uhum. eles ali, antes de virarem nomes de rua que são dos bares da galera, né? Uhum. Eles foram pessoas que lutaram a favor dos negros, né? Só que muita gente, mas muita gente não sabe disso, né? Eu acho que falta isso, assim, do resgate histórico, né, da cidade. E a gente também tá tentando fazer um resgate histórico hoje com o Lutzenberger, né? Que eu acho que é importante. Não que ele esteja esquecido, ainda bem que não está, mas acho que a gente é sempre bom quando a gente fala das pessoas, assim, não deixa morrer o pensamento dessas pessoas. Eu acho que não é questão de ele estar esquecido, assim, é de ser um pouco negligenciado, né? Porque as coisas que ele fala, as coisas que ele traz à tona, não são coisas que são do interesse da hegemonia, sabe? Do pensamento hegemônico, da economia e tal. Ah, dos agrotóxicos, dos transgênicos, contra os índios, a favor dos índios, sabe? Contra... Ih, batina, é, girafa. Então é realmente assim, não é alguém que... Não é a Anitta, assim, né? Ah, das poderosas, que não sei o que, sabe? É alguém que tá falando sério. E quem fala sério hoje, né, nos dias atuais? Ah, que engraçado, tu falou Anitta, eu achei que era Anitta Garibaldi. Tão desconectada que eu tô dessas coisas. É o novo sucesso, né? Mas é que pra mim não é automático ainda. Anitta, quando fala pra mim, eu lembro da Anitta Garibaldi. Eu não sei o que isso significa, mas... Enfim, né? Não sei se eu tô contaminada por esse espírito de farroupilha aí, né? Mas olha assim, ó, a gente tava comentando... Só desculpa te interromper, Flávio, mandar um abraço pro Paulo Kmitz, amigo do Alex Cardoso aí, que tá com a gente, tá ouvindo a gente ali, já mandou um alôzinho. Massa. Bom dia, Paulo. Assim, ó, a gente tava comentando, né, que antes da gente botar os trechinhos selecionados do Lutzenberger, né, e comentar a respeito, semana passada a gente fez um programa que teve uma bela repercussão na internet, sobre a questão da alimentação saudável, né? E sim, acho que é um assunto que, na verdade, é um assunto que não se esgota, né? A gente teve aqui a presença da Bárbara, que é nutricionista, que deu umas dicas bem legais e bem práticas, né? Não se esgota, né? E sempre vai se descobrindo novas coisas, até novas tendências, né? Mas vai se... E depois, assim, né? A gente falar sobre alimentação saudável e talvez aqui também sobre comer ou não carne, nessa data... Tão Galdéria, né? Não vamos ser tão ousados. É, mas né? É meio que contra a corrente, né? É, aí a gente até selecionou aqui pra começar nesse programa aqui, que vai ter como grande referencial o Lutzenberger. A gente tem uma frase que é dele aqui, que eu acho que é muito boa, né? Que é: por que eu sempre nado contra a corrente? Porque só assim se chega às nascentes. Então a gente tá mais uma vez nadando contra a corrente aqui, né? E vamos falar, falar mais um... daquelas costelas atravessadas. Que loucura aqui. Eu vi uma foto na internet de uma cabeça de porco. Ah, tá louco. É. Mas é que na realidade essa questão da carne, ela mexe com nossos instintos mais primitivos, né? Mais básicos, assim. Por isso que não é uma coisa que tu controla racionalmente, que nem tu viu semana passada. Não, é loucura de um horror, assim, porque... Tu falar... Ah, gente, tava querendo curtir um costelão, não. Aqueles costelão 12 horas. Isso é um problema rádio, ó, né? Na verdade, tu tem que te expressar muito bem, mas não ficar mal interpretado, né? Ah, não, mas porque se tu falar dos instintos, não sei o que, na verdade, o primórdio mesmo não é carnívoro, né? Foi até a Bárbara mesmo, que falou que a gente foi se adaptando pra caça. Ah, é verdade, a gente comia a gente comia bananinha lá, os macaquinhos, né? É verdade. E o Caco aqui tá dando uma de Vanucci. Você lembra aquela história que o Vanucci foi demitido da Globo porque ele comeu no ar, sim, né? Você sabe essa história, né? Meio antiga já. Vou falar, hoje eu preparei umas maçãs, bergamotas, bananas. pra gente ter uma alimentação realmente aqui, saudável. Aqui, como nós estamos numa rádio comunitária, mídia alternativa, o Caco não vai sofrer punições, assim, mas eu só fiquei olhando quando ele pegou a maçã. Deve ter saído no ar aqui o ruído, não, né? Aqui no fone deu só pra ouvir o... É, deu pra ouvir o barulhinho, né? Mas foi uma sonoplastia intencional, tá, né? Ah, entendi. A gente começou a falar aqui de comida e, na verdade, a gente tem um bônus track, né, da semana passada. A gente tem aquela coisa assim que, né, aquele... como é que se diz o bônus do DVD, do filme? Um extra, né? Uhum. Temos aqui Cláudio Perotto, que é terapeuta ayurvédico e fundador do portal Busca Natural, falou com a gente um pouco sobre essa questão aí da medicina ayurveda, né? Deu umas dicas de alimentação também, né? Que é, trabalha com tratamentos, terapias e práticas naturais fundamentadas na Ayurveda, né? Que é medicina milenar indiana, que tem como objetivo recuperar e manter a saúde e o bem-estar. Uma das formas é por meio da orientação alimentar. Interessante, eu confesso pra vocês que eu não conhecia, né? E o Cláudio também, ele é fundador do portal buscanatural.com.br, onde pode se encontrar tudo, né? Desde profissionais, produtos, terapias, receitas, artigos sobre saúde e alimentação e muito mais para uma vida mais saudável. Tem realmente produtos, é um portal que os terapeutas também podem se inscrever de todo o Brasil. Então, para fazer essa conexão, né, entre quem oferece alguma coisa natural ou, enfim, que estimule esse comportamento mais saudável e... pessoas que querem também isso. Então é um ponto de encontro, né? Tem jornais, artigos de revistas, vídeos. É um portal bem interessante, vale a pena dar uma conferida aí, pessoal. buscanatural.com.br. Tá, e a medicina ayurvédica é conhecida como a mãe da medicina. Os princípios e estudos foram a base do desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, árabe, romana e grega. Elas começaram há muito tempo a pensar sobre isso, né? Então, assim, a doença para a Ayurveda começa muito antes de chegar à fase em que ela finalmente pode ser percebida. Sim, pequenos desequilíbrios tendem a aumentar com o passar do tempo se não forem corrigidos, originando a enfermidade muito antes de podermos a perceber. Então, assim, é trabalhar na causa antes de dar o problema, né? Eu que tô nessa minha fase aqui convalescente, tava pensando aqui, né? De repente tinha que recorrer à Ayurveda aí, né? Pra não ficar mais doente. É legal, né? Tem até uma coisa que desvirtua, né? Esses dias eu tava falando na academia lá e o instrutor falou que a medicina oriental, eles fazem todo o trabalho pra não ter a doença. Uhum. Então todo o trabalho é de prevenção. Então eles não ganham quando a pessoa tá doente. Que é, inverte completamente, né? A forma como a gente vê ou como a gente trata, por exemplo, as doenças aqui no Brasil, né? É, então vamos conhecer aí um pouco e vamos ouvir o Cláudio, então, que falou um pouquinho sobre essa questão da alimentação pela sua visão da terapia ayurvédica. Perfeito. Meu nome é Cláudio Perotto, eu sou terapeuta do espaço Ayurveda Saúde, consultório em Copacabana, Rio de Janeiro. A minha formação com o Suda Dharma, professor doutor Huguet. Não existe uma coisa muito generalizada, até inclusive as pessoas que possuem a mesma predominância bioenergética são tratadas individualmente. A Ayurveda é uma terapia que trata individualmente. Mas, por exemplo, é possível a gente ter alguns parâmetros, como uma alimentação baseada em substâncias integrais, naturais, isentas de agrotóxico e, na maior parte das vezes, comidas cozidas, né, quentes. Evitar excesso. O excesso sempre é ruim, né? Então, todo o excesso ele é ruim. Se alimentar de oxigênio, ou seja, fazer exercícios de respiração, yoga, aeróbica, coisas que sejam também alimentadas dessa forma. Água, uma água boa, uma água filtrada, uma água que tenha uma temperatura ambiente para morna, né? Não tomar água muito gelada, nem água muito quente, nem substâncias muito geladas, nem substâncias muito quentes. Optar pelo meio, caminho do meio. Outra possibilidade, uma coisa mais adequada, é que tente colocar um prato bastante colorido, né? Que use o máximo de cores possíveis e que tenha uma diversidade de sabores, né? Entre o doce, o picante, o salgado, o amargo, o adstringente. Então, uma outra forma é, além de manter um número variado de cores no prato, né, que vão indicar alimentos que possuem nutrientes diversos para fazer uma composição sanguínea mais eficiente, mais completa, também tentar usar os 6 sabores: doce, salgado, picante, amargo, azedo ou ácido e adstringente. Né, que esses sabores eles estejam todos nos pratos. Começar a conhecer um pouco de cada alimento. Qual alimento é adstringente, qual alimento é ácido, qual alimento é picante. E começar a conhecer esses alimentos. Porque, por exemplo, para a Ayurveda, a carne tem um sabor doce. O arroz tem um sabor doce, mas necessariamente não precisa ter o açúcar, né, dentro da... Não precisa adicionar açúcar. A outra coisa é reduzir o máximo possível o açúcar, especialmente o açúcar refinado, e modificando para açúcar mascavo, né, substituindo por mel, folha de estévia. A folha de estévia amassada, você pode fazer um café, pode coar o café com a própria folha de estévia, bota o pó e bota a folha de estévia, sai o café doce. Né? Você pode fazer o chá com a folha de estévia, faz ele em pó. Em hipótese alguma, adoçante, a não ser que tenha uma prescrição médica, que a pessoa tenha diabetes e precisa naquele momento ter uma interferência, cortar o açúcar de súbito por qualquer razão e não possa usar uma medicação ou alguma coisa natural, usar adoçante, porque os adoçantes são extremamente danosos, né, pro organismo, para a digestão. Controlar muito com as questões que envolvem gordura animal e os derivados de leite. Hoje em dia eles são campeões assim em o leite e os derivados, eles têm muitos conservantes, né? Bom, geralmente quem procura a medicina ayurvédica são pessoas que já estão um pouco cansadas de tomar tanto remédio, né? E pessoas que também já têm um conhecimento do que é saudável. Tipo, a pessoa é saudável, mas ela quer continuar se manter saudável, então ela procura uma terapia e um acompanhamento alimentar que possa proporcionar isso para ela, né? Manter a saúde, né? Existe uma... A Ayurveda, ela também entra como prevenção, né? Então, a pessoa, antes de ficar doente, ela quer cuidar de si. É que a Ayurveda é um hábito, né, que a pessoa incorpora na sua vida. É, e uma mudança de alimentação, você está falando sobre uma mudança de hábito. E hábito não é uma coisa que se conquista de um momento para o outro. Um hábito alimentar é uma coisa que a pessoa já vem trazendo desde a infância. Então, para ela modificar esse hábito, não vai ser de uma forma imediata, né, radical. Ela vai incorporando pequenas mudanças no dia a dia, seja uma erva, seja um tempero, seja um alimento, um exercício, uma forma diferente, uma terapia, uma massagem com bastante óleo, um momento de meditação. Algumas coisas ela vai colocando aos poucos, né? E aí, ao longo de um determinado tempo, ela vai passar a ter um novo hábito, ou um hábito remodelado de vida e de alimentação. Então, para quem quiser mais orientações, mais informações a respeito, basta entrar no site ayurvedasaude.com ou .com.br, entrar em contato pelo e-mail claudioperotto@ayurvedasaude.com ou .com.br. E também você pode encontrar o Ayurveda Saúde no portal Busca Natural. Né? Temos uma parceria com o portal Busca Natural, que é um portal que divulga as terapias naturais e os terapeutas naturais. É o buscanatural.com. Né? Lá dentro você vai encontrar o Busca Natural. Lá dentro você vai encontrar o Ayurveda Saúde. Basta digitar buscanatural.com/ayurvedasaude. Lá tem o nosso hot site também, com os contatos e artigos e orientações também sobre uma saúde mais integral e natural. A ideia, Lara, eu não sei se você também. Minutos para as 11 da manhã. Esse é o Cláudio Perotto, então, cara, gaúcho radicado no Rio de Janeiro, que dá essas dicas bacanas aí, que incluem também essa questão da alimentação saudável, né, cara? Basicamente, né, que inclui todo um jeito de uma análise crítica da nossa alimentação, né, com os adoçantes, dos tipos de alimentos. Isso é uma coisa muito interessante, né, que a gente precisaria, talvez até num outro programa, investigar um pouco melhor, né, os tipos de alimento conforme o perfil da pessoa, né. Então, alguns alimentos, mesmo que aparentemente são saudáveis, eles talvez não sejam tão bons para, dependendo do perfil da pessoa, né. E o mais legal, assim, eu acho, da gente... Nós estamos no 9º programa, né? E eu me sinto sempre aprendendo e sempre vendo o quanto falta ainda me aprimorar em várias coisas, né? Eu tô falando isso porque a gente vai trazer agora pra vocês também mais um extra aí, um bonus track, né? Da filha do homem, né, cara? Da Lara Lutzenberger, que falou com a gente no programa que teve sobre educação ambiental. E ela acabou falando sobre a questão da alimentação saudável também, textinho que não entra no ar. E ela também me deu um puxão de orelha ali, né? Até os que o Eric e o Caco ficaram rindo da minha cara, muito, assim. Porque eu confessei que não sabia cozinhar. E aí ela me disse assim, ah, mas isso aí não é desculpa pra não ter uma alimentação saudável. Tá certo, Lara, é verdade. E vamos combinar que não deve ser só eu aí que fico nessa vida aí de não me alimentar de forma muito saudável, às vezes em casa, às vezes por preguiça, assim, né? Costume, de repente, também. Eu percebo, assim, que ao contrário da maior parte das pessoas que diz que tem dificuldade de se alimentar de forma saudável fora de casa, no meu caso é o contrário, porque quando eu saio, eu vou num bufezinho aquilo, daí eu como uma saladinha bem bonita, né, eu como... Eu me alimento melhor fora de casa, e em casa, daí é só aquela coisa... Congelados. Só comida congelada, só na preguiça, né, então, assim... Eu acho que isso também é um reflexo muito da nossa sociedade atual, né? Muitas pessoas morando sozinhas e até tem muitas pesquisas a respeito, assim, de que as pessoas que moram sozinhas, elas se alimentam pior, de uma forma menos saudável mas do que quem mora em família. Porque tu pode fazer ali com algumas porçõezinhas, até congelado, de repente, fazer o teu congelado, sabe? Ah, pô, fazer um feijão pra... E deixar guardado, mas isso é verdade pão, mesmo, sabe? Né? É uma coisa que é costume, pelo menos eu eu acho que sim, isso, no meu caso também é preguiça, então sim, né? Eu acho que também tem a questão assim de também, né? Tipo assim, eu sempre, como a gente na área da comunicação, vê a coisa pelo lado da comunicação, né? A gente não é bombardeado assim pra, compre feijão e faça porções e guarde como durante a semana, né? Tu é hot pocket, não sei o que, então, a gente é estimulado sempre as coisas instantâneas, rápidas, a massa, miojo, não sei o que, blá blá blá. A gente não é, coma uma banana hoje. Mas eu tava falando, um programa comercial assim, coma uma banana orgânica hoje, assim. Sabe? Então eu acho que isso acaba influenciando o nosso comportamento, né? E também tem a questão das porções, né? Eu já vi algumas blogs na internet, as pessoas comentando da dificuldade que é, de repente, quem... mais um comendo, vou demitir toda a equipe do programa. Pronto. Agora o Eric tá comendo uma bergamota, não, vou dizer pra vocês, assim. mascar segui, com doce, tudo segui, descascadinho. Seguidores do Vanute, né? Não, mas é que na realidade a gente tá tentando ser coerente, né? Estamos falando de alimentação saudável. Comendo uma bergamota. Comendo uma bergamota, uma maçã, uma banana. Tem que ver a cara que a Flávia me olhou fuzilando aqui. Vou demitir todo mundo aqui. Tá bom, então, gente. Vamos ouvir, então, a Lara Lutzenberger. A ideia, Lara, eu não sei se tu defende também esse ponto de vista, mas me parece que seria interessante, assim, é a gente viver mais simples, né? Assim, viver de forma mais simples. Esse é o caminho. Sem sombra de dúvida, essencialmente, todos nós precisamos rever quais são as nossas prioridades. O que é efetivamente que cada um de nós precisa para viver bem? Nós hoje somos tão bombardeados por um marketing extremamente bem estudado e sedutor, que na maior parte das vezes nós nos sentimos seduzidos e nos deixamos levar pela propaganda de produtos que nós realmente não precisamos e que, ao contrário, no final das contas, acabam atrapalhando e estressando a nossa vida. Então, a gente precisa também, finalmente, eu entendo que nós precisamos, todos nós, analisar o impacto das nossas ações e das nossas opções dentro de uma perspectiva ampliada de espaço e tempo. O que o consumo de tal coisa ou tal prática impacta a longo prazo, né? Sempre se fazer essa pergunta e, nesse sentido, priorizar aquelas coisas que realmente fazem a diferença na vida da gente, cuja produção não representa necessariamente o maior garimpo da terra e cujo descarte tampouco represente maiores riscos em termos de contaminação, de desperdício, de lixo acumulado, etc. e tal. Esse já é um caminho para nos orientar na adoção de hábitos e de práticas cotidianas que venham de encontro ao mundo mais sustentável e mais agradável também para se viver. A ideia, Lara, eu não sei se... Faltando 23 minutos para as 11 da manhã, estamos no ar aqui então ao vivo neste sábado, 21 de setembro, com a nona edição da Rádio Verde, na nossa Ipanema Comunitária, 87.9 FM no seu dial, na zona sul de Porto Alegre, e pela internet, ipanemacomunitaria.com.br, da zona sul para o mundo, né? Como o Caco gosta de dizer, né? Exatamente. E vocês perceberam que o link que a gente estava conversando sobre o consumo e coisa foi exatamente, eu não lembrava mais essa história que a Lara tinha falado, que ela fala exatamente disso, viver mais simples, consumir menos, enfim... E que é uma coisa... Sobre a pressão também, que é consumo. A pressão do consumo, da mídia. Que, na realidade, é sobre tudo que a gente vai acabar começando a falar agora, assim, né? De como ir contra a corrente, né? Então, na realidade, a gente foi aquecendo o programa pra... Chamamos a filha do homem, agora nós vamos falar com o homem, né? Mas agora nós vamos falar com o homem, né? Vamos falar com o homem do som, assim. É, vamos de nosso, som, então. Nosso técnico de áudio, técnico de meio ambiente. E técnico de time de futebol, aí, se ratear também. Ah, também. Já treina já, também. Vamos lá, é isso aí, também. Nosso programador musical aí, Eric Hempel. O que que tu preparou pra gente aí nesse primeiro bloco musical, Eric? Então, tá certo que eu não sou muito a favor do bairrismo, né? Mas eu tive que... fazer uma homenagem. Homenagem aqui, colocando o som da Ultraman, que é Peleia, né? Ah, isso é muito bom. E é verdade, não podemos entregar pros homens de só jeito aí, nenhum. Depois curti um som também de outro, um revolucionário, Mano Tchau, Clandestino. E depois vamos curtir um som da galera que nos mandou também, o som que é a Vênus S.A., não, Alquimia Voodoo, né? Alquimia bom Voodoo. Pra caramba, hein? Com a Vênus S.A., o nome do som. Vamos de som então, né? Quando o negro abre essa gaita. Peleia, eu não vou fugir desta guerra, não. Não vou deixar eles fuderem minha terra, não. É mais fácil morrer em estar lutando. Eu nunca vi peão gaúcho se entregando. Macho, não é quem bate na mulher. homem. Eu vou dizer o que que é. Gaúcho macho do chão Farroupilha, protege, ama a sua família. Necessidade, todo mundo passa. Qualquer raça, qualquer massa. O português, o gringo, o italiano, o alemão, o índio, o africano. Somos todos irmãos sobre esse céu azul. Nós somos brasileiros do Rio Grande do Sul. Prepare a erva, comece a pensar, pois a peleia vai começar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia vivo sob o céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Não podemos entregar. Cabelos sinosados pelos ventos, os pampas, longos cachos, tranças em bala. No galope feito revidar o trote da mulher forte e vivida que desse cedo canta e levanta a tradição. É o dom do coração certeiro que se entrega por inteiro sem medo do futuro. Ela anda no escuro, se preciso for. Ela é mulher, ela sabe bem quem é. Ela sabe seu valor, ha, ha. Orgulho e suor escorrem do seu rosto que exposto ao incerto torna concreto toda a peleia. Mulher gaúcha rancheira da serra ou do litoral, ela ama e luta, nunca foge da disputa que a vida traz. Faz, faz o que tiver de fazer, faz o cima, se duvida, vem aqui pra ver. Que ainda arranja tempo pra mandar a prosa pra vocês, pra vocês. É aí que começa a nossa história, China véia. Povo crioulo gineteando a tua ideia. Tradição de mão em mão, geração, geração. Cuia, erva, chimarrão. Abre a porteira, boleia. Falo de tudo que nos rodeia. História, raiz. Quem disse que não ama sua terra, me diz. Maloqueiro, a galope pelos pampas. Minha voz, minha prenda, minhas crenças. Diferenças eu guardo na guaiaca. Gente pequena, gente ruim, gente fraca. Extremo sul, trovadores RS. A favela, nossa cara, com respeito a quem merece. É o sangue aqui dos pampas, a atitude prevalece. Prepare a erva, comece a pensar, pois a peleia vai continuar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia vivo sob o céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Não podemos entregar. Olha a perna, bebê, que é uma roupinha que iniciou bailanta. Eu tô falando aqui do que tá sentado, levanta. Esse é o DJ que é bamba, gaúcha aqui dos pampas. Pago áudio, tira, cria, preto, vive de campanha. Querer seu fã, viver o noivado. Eu sou peixe, sangue bom, tem de um maragato. Não corro sem ver o que. Quando a coisa fica feia, põe na favela, o bicho pega. Então tá morto, quem peleia, leia. Rima segue na batida, bota o dedo na ferida. O microfone é minha arma, enquanto houver injustiça. O gaiteiro toca gaita, eu não perco toda a rima. A bucha chega lá, o sino, a bota vem pra cima. Onde o rap é tradição, valorizo o som da terra. Rio Grande, terra de gente que na guerra não se entrega. Eu sou gaúcho, tô na boa, toma aí um chimarrão. Revolução na coxilha, Farroupilha. Mano da terra, não vacila, não foge da briga. Na outora pampiana, tiro da campanha. Chimarreando, não se espanta ao mirar o pampa. No meu solo, Rio Grande, povo guerreiro, se expande, quer peleia. Ah, não perde a chance. Prepara a erva, comece a rezar, pois a peleia vai recomeçar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia vivo sob o céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Va. La mentira, mentira. mentira, la mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira la verdad. Todo es mentira yo me digo. Todo es mentira porque será. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? En aras de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida, llorona. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona. ¿Qué más quieres? ¿Quieres Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería una interesante propuesta, pero bastante dispuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo. É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir. Então não diga que o show acabou. abandonando tudo assim de repente, observando o vazio que restou. Compartilhando ideias com as paredes, quem sabe um dia elas possam me ouvir. Não deixe de romper as malhas da rede, a liberdade é o que nos faz existir. Não tem coragem de seguir adiante, ou quer conservar este perfil que lhe agrada. Qual é o preço pela sua inocência? Tentou manter, mas veja a troca de nada. Está a serviço dos desejos profanos, o ambiente é apenas um detalhe. Ó, minha Deus, banquete dos libertinos. Se amanhã nos encontrarmos, não fale. Às 11 da manhã, temperatura por volta dos 16, 17 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós somos a Rádio Verde e contamos com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Uma baita sonzeira essa aí, galera. E é uns gurizão, Flávio. Tu conhece lá o pessoal? Pois é, a Alquimia Voodoo é formada por uma galera aí de uns 20 e poucos anos. Uhum. E pessoal da periferia ali de Viamão, e os caras mandam ver, né? Zera, tocando que nem gente grande, né? É isso aí, o vocalista que é o Luiz, que é um cara lá da Letras da URGS, ele estuda lá, tá quase se formando, assim. Mas ele é um gurizão, assim, mas ele tem um vozeirão, assim, que põe no chinelo muito, muito nego velho aí que canta por aí, né? E assim como esse, a Rádio Verde tá de portas abertas, né? Pra quem quiser divulgar seu som, isso aí, claro, vai passar por uma prévia seleção, né? É, não é qualquer coisa que a gente roda, uhum, né? É. Vamos combinar, né? Mas eu acho que é legal a gente botar os contatos, né, Caco? Como é que as pessoas... Quem tem banda independente, quem tem amigo que tem banda independente, quem tem filho que tem banda independente, quer indicar aí, como é que faz? Faz no e-mail, né, no programa radioverde@gmail.com. Pode ir também no Facebook, né, no facebook.com/reciclagem, sem o M no final. E... pra quem quiser nos curtir aí, já estamos com 7 mil e quantos curtir? 102. Ah, então, estamos crescendo, né? Vamos lá, vamos dominar o mundo ainda, né? Com nossas causas ecológicas, vamos dominar o mundo pro lado bom, né? É, dominar o mundo pro lado do bem, né? É, isso aí. O caminho do bem. Isso aí. Então, acho que antes da gente falar aqui do tema central do nosso programa, que é esse resgate do pensamento do Lutzenberger, que é esse grande ambientalista gaúcho, uhum, e brasileiro, né? Mas sim, também teve repercussão, inclusive fez palestras em vários países e tudo mais. Mas antes a gente vai de notícia. Plantão Ambiental. A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta semana edital de licitação para a instalação de 1.200 novos contêineres de lixo em 19 bairros da cidade. O valor total dos contratos vai ser de 330 milhões de reais. A Prefeitura recebe propostas até o dia 18 de outubro. Depois tem prazo de 180 dias até a conclusão do processo e a instalação. A instalação está prevista até o primeiro semestre de 2014. Lembrando que os contêineres são só para lixo orgânico. Esse detalhe aí nem sempre é seguido pela população, né? Volta e meia eu vejo a galera botando garrafa pet. O centro ali, tu vê, é um absurdo. Porque daí são três caminhões, né? É um para recolher o lixo do container, um outro caminhão para recolher o lixo que fica em torno do container, e o outro que vem para lavar o container, né? Então... Não, e também é o seguinte, né? Tem o... Essa coisa parece que se valoriza o lixo orgânico. Claro, ele é uma quantidade grande, né? Mas e por que não ter espaços para o material reciclável, né? Por que não valorizar isso também? Caxias do Sul é uma cidade que tem o container para lixo orgânico e o de lixo reciclável. Será que não é interessante o peso? É, eu acho que sempre é aquela coisa, porque na realidade o lixo orgânico também é o mais pesado, né? E daí é o que... Por um outro lado, lá gera mais grana para a empresa que enterra esse lixo. Sim, mais pesado. E por que não fazer uma campanha que a pessoa não precise colocar o lixo orgânico dentro de um saquinho que é lixo seco e colocar dentro de um container, né? Já está se investindo tanto dinheiro, por que não se pensar em alguma coisa mais inteligente, né? Está colocando uma sacola plástica... que é seco. Ah, realmente. Sabe? Então, é claro, não sou eu que tenho a solução, essa solução pra dar, né? Mas pensar isso. Mas eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Que realmente vai dali, vai do container, vai direto pro caminhão e vai pra lá. Vai pra lá. Cara, podia ter o esquema do balde. Podia ser um balde. A propaganda da prefeitura tá o cara com lixinho, sabe? Uma sacolinha plástica. Ah, eu nunca vi orgânico. Isso, é? Sim, não, antes, não, quando iam implantar e estavam comendo, agora não se fala mais, né? É, mas eu acho que igual tá faltando um trabalho de conscientização, porque realmente, assim, eu não acho que as pessoas saibam que é só pra lixo orgânico. Eu vejo as pessoas também não querem saber, né? Também tem isso, né? Essa informação tá aí também, né? É só querer saber. É, e daí tem uma outra coisa ainda, que é uma grana do caramba que é gasta com os containers pra levar o desperdício, né? Porque daí, na realidade, aí entra uma coisa um pouco mais profunda, mais filosófica do desperdício, que é... Né, a quantidade de material que vai ser enterrada, né? Mas daí isso já é outra conversa. Vamos deixar o homem falar, quem sabe? Eu não sei como é que... Vamos sim. Vamos falar um pouquinho aqui, uma pequena biografia aqui do José Antônio Kreif Lutzenberger. Nasceu em Porto Alegre em 17 de dezembro de 1926. Foi lá para andar de cima no 14 de maio de 2002. Agrônomo, escritor, filósofo, paisagista, ecologista e ambientalista brasileiro, que participou ativamente na luta pela preservação ambiental. Filho de imigrantes alemães, se formou como agrônomo especializado em adubos e por muitos anos trabalhou para companhias do setor. No fim dos anos 60, começou a se desiludir com as políticas agrícolas danosas para o meio ambiente e, em 1970, deixou o emprego para dedicar-se à causa da ecologia. Em 71, junto com um grupo de simpatizantes de Porto Alegre, fundou a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM. A liderança do movimento no Brasil, liderança do Lutzenberger, se consolidou em 76, quando lançou o livro Manifesto Ecológico Brasileiro, O Fim do Futuro, a obra mais conhecida dele. Publicou muitos outros textos e palestrou pelo mundo, sensibilizando grandes e influentes audiências. Também, ao mesmo tempo, despertou a fúria de outros setores da sociedade, sendo chamado, ao mesmo tempo, de gênio pioneiro e de louco fanático. É, isso aí, né? As pessoas que são que defendem as suas ideias com convicção, né? Elas têm, acaba tendo isso, assim, né? De chamar de louco fanático quando não interessa, né? Quem ele ia contra muitos interesses econômicos, né? Então, e é uma pessoa que falava com propriedade, né, de ter estado dentro, né, de ter sido inclusive um dos grandes expoentes, né, na BASF, eu acho que ele trabalhava. Foi trabalhando no exterior, falava muitas línguas, entende? Então não era um cidadão qualquer, assim, vamos também levar era o sistema, chamado, né? De louco, né? Tu imagina o Eric e o Caco. Os caras comendo fruta na hora do programa, sim, né? É. Acho que isso é uma coisa que a gente já conversou outras vezes, o Caco aqui, naquele quadro do Como Lutz já dizia, trouxe já algumas frases desse livro, do Manifesto Ecológico Brasileiro, 76, né, gente? Sim. Estamos em 2013, né? 2013, ainda muitos dos conceitos e do pensamento dessa questão do meio ambiente ainda é questionado, tem gente que diz que é bobagem, que é ecochato. Vocês imaginam em 76 isso, né? Nossa. Cara, realmente foi um pioneiro nessa questão. E aí a gente separou alguns trechos da fala dele. É, cara. A gente queria muito trazer algumas coisas, porque a gente ficou impressionado quando a gente viu aquele documentário Forever Gaia. Inclusive a gente vai botar na fanpage daqui a pouco, que é um documentário que foi muito bem feito sobre a vida do Lutzenberg, com depoimentos dele e de outras pessoas sobre ele, contando um pouco mais sobre a história. Vai no YouTube e tem 4 mil visualizações em 2, 3 anos que o vídeo já tá publicado, né? Enquanto, de novo, a Anitta, assim, tem 4 milhões, vamos assim, parar, né, de falar da Anitta pra não dar mais... Não, mas acho que é uma referência, assim, né? Porque eu acho que quem tá nos ouvindo não gosta dela. Ah, mas é que poderia ser o Tiririca, poderia ser o Jordi, poderia ser qualquer uma dessas coisas instantâneas que vão e voltam, sabe? E daí uma coisa que... Falar de uma coisa importante, uma coisa da nossa vida, e ainda é um gaúcho, né? E é isso que é o mais interessante, né? Que os gaúchos, né, que são tribairristas e coisa, deviam se orgulhar pra caramba, Lutzenberg, só que na realidade o rabo preso é mais forte do que o bairrismo. Então por isso que a gente não gosta de falar do Lutzenberg, não gosta de dar volume pras coisas que ele fala, porque isso vai contra nós. Ignora, né? Ah, não sei, pô... Exatamente. Então tá, a gente vai começar aqui então a nossa revolução ecológica. Ai, ai, ai, ai, ai! Que isso? Deixa eu só roupinha. Ah, será? Ih, não sei, que meio assustado, né? Estamos aqui com a Anitta. Tá bom, vamos ouvir então um primeiro depoimento, né? Uma primeira parte. Pode deixar você. Por isso, entre os ecólogos e os ecologistas, pelo menos entre aqueles que não temos medo de emoções, nós usamos a expressão Gaia para indicar como nome para o planeta Terra. Gaia era o nome poético que os antigos gregos davam à deusa da Terra, que normalmente eles chamavam de Geo, de onde vem palavras como geografia, geometria, geodesia, etc, etc. A tecnocracia moderna, os governos, o mundo, o homem moderno, parece que enxergam no mundo apenas um grande depósito de recursos, uma espécie de almoxarifado gratuito com recursos infinitos, onde podemos nos servir à vontade sem nos preocupar com o futuro. E, de fato, o pensamento econômico moderno não aceita limites nos recursos. Mesmo quando reconhecemos que determinados recursos, como o petróleo, por exemplo, se acabam algum dia, continuamos, então, postulando sempre novas substituições. Temos ainda bastante carvão e temos energia nuclear de fissão, de fusão, e alguns já falam até de matéria antimatéria, ou seja... Postula-se que não há estrago que não possa ser corrigido por mais tecnologia. E o interessante é que justamente aqueles que nada entendem de ciência, de tecnologia, são os que mais fazem esse tipo de extrapolação. Nós sabemos hoje que o planeta Terra não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não, o planeta Terra é um sistema vivo. Então, esse aí é uns trechinhos que a gente já pegou da internet. Então, uma primeira inserção, né? Que ele fala de Gaia, né? Então, Gaia que seria, então, a Terra, né? E que não é só uma coisa, uma nave espacial, né? Sim, um sistema vivo. De que é um sistema vivo, um sistema orgânico que infinito. Tem uma organização. Infinito, né? Não infinito. É, lembrando que o Lutz, ele fundou a Fundação Gaia, né? Uhum. Com esse nome tão poético, né? Em 87, e a fundação é localizada em Pantano Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E que atualmente continua, né, com esse trabalho da Lara na área de educação ambiental, promoção de tecnologias socialmente compatíveis, agricultura regenerativa, manejo sustentável dos recursos naturais, né? E o Rincão Gaia, então, é uma área de 30 hectares, que era um lugar árido, né? E que eles conseguiram transformar num lugar maravilhoso, né? É isso exatamente que ele comenta no segundo áudiozinho ali, né? Que tinha a pedreira toda destruída, então que mostra como é que é a forma como funciona a nossa, né? Os homens exploram os recursos naturais, destruindo, detonando. Aí quando se para isso e se deixa a natureza agir, parece que vem uma harmonia e que a coisa volta ao normal, né? Então parece que era só a gente... É essa diferença do compasso, né? O compasso, como é que a natureza funciona e como que funciona a nossa forma de agir, né, meu amigo? Praticamente aquele exemplo que ele dá até no livro, que parece que o planeta Terra, se fosse composto assim, entendido como uma banda, o ser humano parecia um surdo tocando no seu ritmo, na sua coisa, enquanto a banda inteira tenta tocar harmonicamente, tranquilamente, e o ser humano tá batucando a bateria, só que não tá andando harmônico, né? Temos que ter mais harmonia. Bah, excelente, cara. Uhum. É um surdo tocando, um assim. Um surdo, exatamente. Tocando no seu ritmo, no seu ritmo, e sem olhar pros lados, que ainda poderia, de repente, eu tentar, né? Que nem percebe que tá numa banda. Não, não. Ah, ele é o cara, ele é o rockstar fazendo um solo ali virtuoso na cabeça exatamente, dele, assim. Exatamente. É, eu acho essa frase dele muito boa, né? Quando ele fala que da tecnocracia moderna que trata a natureza como um grande almoxarifado. Uhum. Eu fiquei imaginando, essa assim, próxima. Né? Ah, não foi isso? É, essa aí não foi ainda. Essa é a próxima. Na verdade, a gente ia falar um pouco sobre o Rincão Gaia, então. Que é um dos principais legados, assim, do Lutzenberger, que a Flávia já leu uma parte ali, mas tem uma apresentação bem interessante no site, né? Que o Rincão Gaia é uma peculiar propriedade do interior do Rio Grande do Sul, né? Então ali as pessoas podem ir visitar, tem um hotel, uma pousadinha pra ficar e pra ver, então, em loco, né? O que, que é um pouco desse... Pois é, eu acabei te cortando, assim, mas tu ia falar sobre o rincão que é em cima da pedreira, né? Que a natureza acabou se reinventando. Que é uma antiga jazida de basalto, fala, né? Uhum. Então ele foi feito um trabalho de recuperação, né? Sim. Então hoje tem lagos, tem uma variedade de ambientes e rochas e jardins que foram concebidos ali e que hoje recuperam muito bem o espaço. É, aqui eu tava falando também que tem diversas espécies silvestres que habitam ali agora o local, né? Artim pescador, ratão do banhado. Ai, então, a gente precisa conhecer lá, né? Eu já vi umas fotos assim, eu achei muito legal o lugar. E a gente sempre pensa nisso, né? Que é o legado que o Lutzenberger deixou para as pessoas. Sim. Entre outras coisas que ele fez, né? Mas eu acho que é muito bacana, assim, esse espaço. E o mais legal é que o pensamento dele seguir adiante por meio de alguém da família. É, se perpetuar, né? Com a Lara e conosco. Tentar cada vez mais dar força a esse pensamento, essa ideia. Aumentar o volume, né? Acho que é isso que se trata um pouco, assim. Aumentar o volume sobre essas coisas que se fala, né? Na realidade, que são pensamentos muito simples, né? Agora o Eric trouxe uma imagem que eu também não conhecia, no negócio do surdo, uhum. Que é muito simples e é muito contundente, assim. Uhum. Né? Se a gente verdade. Conseguisse dar mais volume para essas coisas, eu acho que nós estamos no caminho. Se o surdo para de tocar e deixa a banda tocar um pouco, se reabilitar, né? Ou se ouvir, né? Ouvir como é que é a banda que parar toca. Parar não né? tem como, né? Se acompanhar um pouco, aprender com essa banda. E daí volta lá com o plantão ambiental, que é o negócio do lixo, sabe? Então a gente gasta 300 e poucos milhões pra ter um negócio pra guardar o lixo, pra ir pra um lugar plantar aquilo pra não servir pra nada. E daí e a gente achar que isso é normal, assim, né? Que tem que manter a cidade limpa, que a cidade tem que ficar limpa, que nós temos que limpar as coisas, né? E agora lembra daquele do texto aquele das folhas secas, né? Sim. Que às vezes a gente coloca as folhas no lixo, né? E é toda a floresta amazônica, né? Fala do solo da floresta amazônica, é um dos solos mais pobres que tem, né? E, na verdade, isso que intrigava os pesquisadores, porque como é que pode, né? Uma floresta tão rica, tão... E se descobriu que foi com o acúmulo da massa orgânica, do tempo que foi caindo. Então tu vê que é surpreende, né? Que não tem... lixo na natureza. Também isso foi uma coisa que eu aprendi com o Lutzenberger. Alguém que foi numa palestra um dia me falou isso. Ah, que o Lutzenberger dizia, né? O lixo não existe. Existe a matéria-prima no lugar errado. E a gente também, às vezes, fica com essas coisas... Na natureza tudo se recicla. Tudo acaba se transformando, né? Exatamente. Mas depois do plástico, ficou difícil, né? O plástico na sacolinha ali... Porque tinha, até teve uma, agora já saindo um pouquinho só da história, que teve uma vez um projeto numa comunidade que era um balde, que as pessoas recolhiam, cada casa recolhia o lixo orgânico num balde e ia para uma compostagem. Se tu for mais longe, falando agora, puxando pro meu lado, né, da composteira, não é só o reciclado que tem que ser, não é só o lixo seco que tem que ser reciclado, que tem que ser separado, tem que ser reciclado. Se nós fizéssemos a nossa parte do lixo orgânico também, se reduziria muito pouco o número de lixo orgânico que iria para o aterro. Poderia reciclar o teu própria casca de todos os tipos de alimento in natura, tu poderia colocar e se transformar em terra, botar no teu jardim, botar... Não, vamos lá, botar... Mas tem o seu baixinho, que é integrante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, é esse o nome, né, do MCR? Sim. Uhum. Ele comentou uma vez que na Índia, que o solo é muito árido, lá toda essa questão do lixo orgânico, ela é muito bem tratada. Aqui no Brasil, como a gente tem essa facilidade, que o solo... É tudo, né? É difícil ter um solo com aridez, né? São regiões mais específicas do Brasil que tem esse problema. Aí a gente não valoriza tanto o lixo orgânico. Não valoriza a água, não valoriza. Que lá é muito caro, né? Na Índia é caríssimo vender o lixo orgânico lá, os caras fazem uma grana. Imagina. Aqui, da mesma maneira que tem gente que vive do material reciclável aqui no Brasil, tem gente lá na Índia que vive do material orgânico. Mas tudo é uma questão de conscientização também, né? E acho que também modo de vida lá talvez seja mais fácil de fazer essa questão, porque a gente sempre fica pensando assim, né? Eu tava conversando com um amigo nosso aqui, com o Eduardo da Camino, jornalista, e ele tava reclamando da questão da separação de lixo no prédio dele. E ele mora num prédio pequeno ali da Cidade Baixa. E aí a gente tava conversando, imagina quem mora em grandes condomínios, né? Já tem tanto problema em viver em comunidade atualmente. E aí imagina se realmente, assim, é um problema. Teria que fazer essa questão da compostagem num grande condomínio. Claro, daqui a pouco teria que haver um grande acordo, né? Na tua composteira, carne, osso. Daí complica, né? Tem que ter uma conscientização mesmo. Bom, vamos longe. Eu morava num apartamento entre quatro e já tinha uma dificuldade já enorme da gente controlar isso, fazer, e eu sempre esbravejando. Imagina um condomínio com mais de 400 apartamentos. Só pra já fazer o link com a próxima fala, Lutz, né? Agora imagina, a gente tá imaginando, imagina no pequeno, daí imagina num prédio maior, daí agora imagina em 2050. Como é que nós vai estar em 2050, né? Mas daí, não, exatamente. E daí aí que tá, tem a próxima fala ali, que daí os que não entendem nada falam que vai ter uma grande tecnologia que vai nos salvar, né? Uma matéria super interessante, que daí vai... essa matéria super interessante é o que nós precisávamos pra nos salvar, né? Agora vamos pro próximo bloquinho de Lutzenberger aí, Eric. Vamos. O mundo, o homem moderno, parece que enxergam no mundo apenas um grande depósito de recursos, uma espécie de almoxarifado gratuito, com recursos infinitos, onde podemos nos servir à vontade sem nos preocupar com o futuro. E, de fato, o pensamento econômico moderno não aceita limites nos recursos, mesmo quando reconhecemos que determinados recursos, como o petróleo, por exemplo, se acabam algum dia, continuamos então postulando sempre novas substituições. Temos ainda bastante carvão e temos energia nuclear de fissão, de fusão, e alguns já falam até de matéria antimatéria. Ou seja, postula-se que não há estrago que não possa ser corrigido por mais tecnologia. E o interessante é que justamente aqueles que nada entendem de ciência, de tecnologia, são os que mais fazem esse tipo de extrapolação. Temos que repensar muita coisa. Repensar não somente nossa tecnologia, nosso pensamento econômico, o relacionamento tecnologia-ciência. Temos que realmente nos perguntar por quê. Por que esta civilização industrialista global que nós vivemos hoje, que em sua última forma, a forma de sociedade de consumo, com suas orgias de consumo material e energético, por que esta civilização se tornou o insustentável que é? Por que nós estamos hoje exterminando milhares de espécies a cada ano, a cada dia mesmo? Estamos demolindo, destruindo todos os sistemas de suporte de vida no planeta. Acho que daí ele traz ali, né, das orgias de consumo, né, e de que nós estamos destruindo, e eu acho que aí está uma das partes do problema. A gente não tem a percepção de quando a gente vai no supermercado e compra as coisas de que nós estamos destruindo. Nós somos responsáveis, né? Mas a gente não tem essa percepção, né? Tipo, porque a gente não tá vendo a natureza ali, né? É um ambiente insípido. Mas o que que falta? Ter fotos das fazendas, de monocultura, da destruição. E aí tem o cigarro, assim. Tá, não, vendo? Mas acho que é aí que tá, Eric. Acho que é o mesmo, é pelo mesmo motivo que o vídeo do documentário do Lutzenberger tem 4 mil, sabe? É por esses mesmos motivos, porque não se tem essa visão sistêmica, né, de como é que a coisa chega ali, como é que ela foi produzida, da onde que vem, ou pra onde que vai, né? Se pega sempre os atos, assim, sabe? Separado, uma visão simplificada da vida, né? E daí, assim como tu falou antes da imagem do surdo, né? Essas metáforas, eu acho que elas são, assim, grandes chaves para conseguir se explicar as coisas, né? Uhum. E daí ele fala em orgia, né? Uma orgia de consumo, né? E na realidade é um pouco do que acontece, porque a gente vai, é o que está acontecendo, né? Se pegando os recursos e transformando tudo em lixo. Transforma tudo em lixo. E algum dia vai virar lixo. E acha que é infinito, né? Então, tem esse lance também da matéria, antimatéria. Tem gente que... Eu não creio nisso, né? Os caras estão pensando em alguma coisa que desmaterializa o lixo, é isso? É que eu não sei se é um negócio de crer, assim, sabe? É um negócio até de entender, né? A gente ontem tentou, sim, né? Tentamos, mas realmente, assim... É meio longe da concepção, né? A minha, pelo menos, é... Existe essa certa dificuldade, pelo menos da minha parte, que sou uma pessoa muito da área de humanas, assim, de entender esses conceitos, assim. Sim. A gente até brincou, quando a gente não entende o conceito que tá na Wikipedia, é porque realmente ali é o beabá, né? Ali é o início, né? E a gente tá falando exatamente, então a gente tá falando da física quântica, né? Que é uma coisa que até pros próprios cientistas, né? Pros próprios tecnocratas que ele tava falando anteriormente ali, é uma coisa que quebrou os paradigmas deles. Até hoje eles não sabem muito bem ainda. A gente não tem esses desdobramentos muito claros, assim, né? Os que menos sabem e os que mais decidem pra nós. E daí é isso, né? É o pensamento o pensamento econômico dominante que é que determina como que a coisa vai acontecer, né? Uhum. Ah, que tem que ser... Que nós temos que explorar as coisas e pegar as coisas sem nenhum porquê, né? E com essa coisa arrogante, né? Que é essa visão antropocêntrica, né? Sim. De que o homem é o centro de tudo, né? Um pouco, talvez... Pensado pela religião, né? Eu assisti esse ano a uma palestra da Lara Lutzenberger na UFRGS e ela comentou isso, né? Essa questão da questão da religião influenciando, né? Porque se a gente for pensar, aquelas crenças mais antigas que falam da mãe terra, né? Uhum. Reverenciavam muito a natureza. O paganismo, digamos assim, uhum, né? Que é o que seria o não cristão, ele valoriza muito a natureza. E aí quando surge a própria questão não só da Igreja Católica, mas do próprio Iluminismo, né? Que diz que o homem é o centro do universo. Então se a gente é, nós seres humanos somos mais importantes logo do que tudo... Logo tudo veio a nos servir, né? Nossa. E aí começa toda essa visão, assim, né? De que a natureza tá aí pra nos servir mesmo, né? O tal do almoxarifado. A gente vai lá, pega um pouquinho de petróleo, pega um pouquinho... Derruba umas arvorezinhas, sim, ali pra fazer as coisas que a gente acha que são convenientes pro nosso bem-estar. Uhum. E outra coisa que eu sempre achei não, muito... Se pegasse um pouquinho era lindo, né? Porque de repente tu poderia trabalhar junto, tu faz parte de um todo. Não, é tudo. Uhum. Se for derrubar, derruba tudo. Se for... Pegar o petróleo agora, o pré-sal, que tá botando em risco toda a nossa costa, que tá botando em risco toda a nossa costa, mas não, não é um pouquinho, é muito. É uma exploração que a gente não sabe, não tem limites, e a gente não sabe quais são as consequências, né, principalmente. Se algum problema acontecer a tantos quilômetros abaixo... Acho que a Lara tinha comentado isso, né? Uhum, se desse alguma coisa, algum problema, no, imagina lá embaixo, lá, uhum, o que iam fazer, né? Que nem foi em... É, orgia energética daí, né? É. Porque é tudo orgias, né? Todos... É, não, bom, não é à toa que o Obama tá interessado no que a Petrobras anda fazendo, né? Uhum, tá uhum. Todo mundo de olho nessa história do pré-sal por motivos diferentes. É, e daí uma das falas ali falava disso, né? Da solução, que a solução vai ser a solução tecnológica, né? Que se espera que vai ter uma. E ninguém fala e ninguém pensa que a solução é a mudança, né? Mudar essa forma de a gente ver as coisas. Conceito de, né? De economia, de não parar de crescer nunca. Não, sabe? Da economia, meio... o desenvolvimento é eternamente carros. Vamos ter carros até ad infinitum, assim. Bom, eu acho que pergunto aqui para os meus companheiros, sim, de mesa. Vamos mais áudios do Lutzenberger ou vamos então para o nosso bloco musical? Não, acho que vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma musiquinha. Para dar uma aliviada, né? Um pouco. É, vamos. Então, Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Depois um som bem bacana da Elis Regina, Madalena. E pra dar uma descontraída, curtir um crioulo e acabar com esse lance de bairrismo, né? Curtir um som que é um paulista, né? Que é Não Existe Amor em SP. Vamos de som, então. Plantações

A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Em cada escombro, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa morrer pra ver Deus. Ar Puro, Rádio Verde. Faltando 24 minutos para o meio-dia, temperatura por volta dos 17 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Essa é a Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Bom, tivemos aí esse bloquinho musical, nada convencional, eu diria, pra data, né, Eric? Começa a gente anti-bairrista, né? Vamos fazer crioulo que faz um baita som e aí falando em SP, né? Sim, é porque a história do bairrista tu acaba batendo no peito, se orgulhando e esquecendo de ver o que realmente é a verdade, né? Tipo, ah, meu estado é o melhor, minha economia, minha... Mas, na verdade, a gente tem que... se informar e ver o que realmente está acontecendo. Imagine, né? E eu achei muito legal também a escolha dessa música do Geraldo Vandré, um hino, né, de resistência à ditadura militar, né? E a gente está falando aqui dessa questão, dessa revolução necessária, e vamos combinar, né, que os militares falavam indevidamente que fizeram uma revolução, né? Sim. Então... Vamos falar da revolução de verdade aqui, né? Falar do cara que foi o revolucionário, que nos anos 70 estava lá defendendo essa questão da ecologia, que eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho um grande orgulho de estar aqui nesse dia, fazendo esse programa, reverenciando essa grande figura da ecologia, porque realmente, né, a gente tem que falar dessas pessoas sempre. A gente já antevia, né, a questão dos transgênicos, por exemplo, nessa... Né, essa opressão, essa jogada ensaiada que tá acontecendo com o campo, né? Então, acho que dá pra gente ouvir ali, pra gente seguir o ritmo da coisa. Quando o cidadão se der conta desses relacionamentos, quando o cidadão se der conta que a tecnologia é sempre política, então ele vai exigir de seus políticos, daqueles que ele elegeu, uma crítica política da tecnologia, que hoje não está existindo. Todas as tecnologias devem ser criticadas nesses termos. A tecnologia sempre serve a alguém. Isso em si não é necessariamente ruim, mas nós temos que nos perguntar sempre a quem ela serve, a quem ela pisa. Hoje, essas perguntas, em geral, não estão sendo feitas. A indústria química gosta de alardear que eles gastam até 100 milhões de dólares e levam 10 anos para desenvolver um novo pesticida, um novo agrotóxico. E apresento esse fato para dizer, olha só que bonzinho nós somos, como nós estamos trabalhando para mandar. Na realidade, o que eles procuram são produtos patenteáveis, produtos que eles podem patentear e onde eles podem criar dependência. E onde quanto mais o agricultor usa, mais ele tem que comprar. Os métodos alternativos da agricultura, que nós chamamos regenerativa, são simples, baratos e não podem ser patenteados. Se eu digo a um plantador de café, mantém uma cobertura verde entre teu cafezal em vez de usar herbicida, não usa mais adubos sintéticos solúveis, usa adubos minerais insolúveis, automaticamente as pragas desaparecem. Mas ninguém pode enriquecer com esse tipo de recomendação. Inclusive, cada agricultor passa adiante para o outro gratuitamente. Por isso, as verdadeiras soluções são até combatidas, porque elas não permitem montar grandes estruturas burocráticas e grandes concentrações de poder e de capital em cima dessas. A grande devastação é feita pela grande concentração de poder. É feita quase sempre por aqueles que promovem injustiça social em seu próprio interesse. Quem está destruindo a floresta amazônica não é o índio, não é o caboclo, não é o seringueiro que lá vive. A floresta amazônica está sendo destruída por poderes externos a ela, pela grande tecnocracia do sul e multinacional, ou por gente forte ou corrupta de outras partes do país que lá vai enriquecer rapidamente, destruindo aquele ambiente e marginalizando aquela gente. Então, fundamental, se nós quisermos chegar a uma situação de ambiente, de preservação ambiental, nós temos que chegar primeiro a uma situação de respeito à justiça humana, à justiça, à igualdade humana, de respeito à vida do cidadão. Ainda hoje, lá no Maranhão, está se expulsando gente de suas terras, gente que está centenariamente lá, estão sendo expulsos como se chama, o pistoleiro, o jagunço, a favor de grandes plantações, de grandes ou grandes firmas, ou grandes políticos, ou gente corrupta que se tornou rica, sei quem sabe como, e que acha que só porque eles conseguem um documento legal, mas imoral, eles têm direito de expulsar quem esteve toda a vida naquela terra e que estava fazendo um estilo de vida adequado, ecologicamente são. Enquanto nós não tocarmos esses aspectos, nós não vamos salvar a situação do nosso ambiente. Rádio Verde. Então ali o Lourdes já falava de do Maranhão, né? Que lá no Rio Antigo, né? Só muda um pouco o ponto geográfico, né? Hoje já não é só pelas plantações, né? No caso de Belo Monte, por exemplo, que já não é só no Maranhão, que é várias estados conjuntos ali, que os índios estão sendo alagados, que vão ser alagados. Uma boa parte de floresta vai ser alagada agora por interesse da energia, não é por interesse da plantação. Aí se fala muito, Belo Monte, atenção, todas voltadas para Belo Monte. Enquanto isso, já estão construindo outras hidrelétricas, já estão alagando, já estão trabalhando em cima. Tudo com um documento, como é? Que é um documento legal, mas imoral. Mas imoral. Achei muito bacana essa passagem. E daí tá falando aqui, né? A gente tá, até traz uma notícia aqui do Ciclo Vivo, que os alertas de desmatamento da floresta amazônica aumentaram 35%. Isso agora no mês de setembro, né? Então que entre agosto de 2012 e julho de 2013, né? As imagens as imagens de satélite. Então chegaram, as áreas possivelmente devastadas chegaram a 2.766 quilômetros, né, e aumentou muito mais do que já tinha. Então, na realidade é aí que tá, né, ele continua, ele falava lá nos anos 90, 80 sobre as coisas que ainda continuam acontecendo, né, tanto se desrespeita às formas de vida mais em harmonia com a natureza, né, na questão dos indígenas, enfim, e quanto com essas coisas dos interesses, né, que nem diria o Brizola, assim, né, sempre os interesses econômicos. Para o desenvolvimento. Um episódio que eu acho da biografia do Lutzenberger, que a gente tem que comentar aqui, foi a passagem dele como ministro, né, que foi em 1990, ele foi convidado pelo então presidente Fernando Collor de Mello para assumir a pasta do meio ambiente. Foi muito criticado, teve uma atuação breve que foi muito controversa, tanto por parte das empresas que não gostavam dele estar ali, quanto por parte dos ativistas ambientais que achavam que ele não deveria estar no governo. Ele, como grande realização dele como ministro, teve a demarcação das terras Yanomamis. Mas o estilo dele, contundente de crítica, a gente percebe aí pelos áudios, né? Uhum. Ele não deixava passar muita coisa, não. Ele é um cara controverso mesmo. E aí, estando no governo, também não era do interesse das pessoas, né? E ele denunciou corrupção no Ibama em 1992 e acabou sendo demitido. Então isso é legal também para a gente pensar quando se fala em corrupção e se fala em partido esse, partido aquele. Vou combinar que no Brasil essa história de corrupção aí não é de hoje. É de longa data. É. É, e dele, ele comenta ali, né, das, que as verdadeiras soluções são até combatidas, né? Porque exatamente elas não servem a esse pensamento hegemônico, a esse, ao capitalismo, ao dinheiro, né? Então, a fazer de um jeito que é o certo, só se alguém for ganhar alguma coisa. É o se controle for... da grande massa com pequenas, pequenas pessoas no controle, né, da grande massa. Sim, se fosse de graça e pudesse ser distribuído livremente, ele é combatido, porque daí ele não... É o contrário do contrário do contrário. Ah, e também aqui falando mais um trechinho aqui que eu acho que é importante da biografia do Lutzenberger, é que ele teve um reconhecimento mundial em vida, né? Que eu acho que isso é muito legal, né? E ele teve, recebeu, por exemplo, o Prêmio Nobel Alternativo, Ordem do Poncho Verde... Ordem de Rio Branco, Ordem do Mérito da República Italiana e também foi doutor honoris causa e foi celebrado então como um dos maiores ícones do movimento ecológico brasileiro. É legal ver que ele teve reconhecimento, claro, né? O Nobel alternativo, né? Sempre na, na contramão, né, o Lutz, mas eu acho que é bacana isso da gente perceber que mesmo que seja por uma, digamos, uma fatia da sociedade, teve uma parte, assim, as pessoas mais interessadas nessa preservação da natureza e que... Da própria espécie. É, e que pare, né, essa devastação, reconheceram o Lutzenberger em vida, né? É, e daí a parte da tecnologia, quem serve a tecnologia, em que essa questão dos agrotóxicos, dos herbicidas, é uma coisa que permeou a vida dele, né, e até o que a gente estava pesquisando, os transgênicos, que daí seria o desdobramento final disso, que é uma luta que ele, foi onde ele terminou, né, ele tinha um livro, inclusive, sobre a questão dos transgênicos, muitos estudos feitos, e foi quando ele faleceu e no precursor, né, dessa fala sobre os transgênicos, né, dessa conversa toda da natureza aí. E legal também que a gente... Eu sempre acho interessante quando a gente faz essas pesquisas desse programa que a gente aprende muito, né? E aí, lá na internet, a gente descobriu um trechinho do diário do pai do Lutzenberger, que é um arquiteto, Joseph Franz, que foi quem projetou aquela casa lá na Jacinto Gomes, no bairro Bonfim, que foi tombada recentemente pela prefeitura de Porto Alegre. E nesse trechinho aí do diário do pai do Lutz, diz que ele passava horas caminhando pelas ruas e campos do Bonfim e do Caminho do Meio. Ele era criança, né? E a área, que na época ainda era pouco habitada, e se estendia em direção à parte alta de Porto Alegre. E um dos destinos favoritos do Lutzenberger era o Parque da Redenção, uma enorme área verde no coração do Bonfim. A Redenção era para ele a própria encarnação da maravilha. Lembrando, então, que quando ele nasceu em 1926, né? E lembrando que nos anos 20, que foi que realmente a Redenção passou a ser essa grande área verde, né? Que passou pelo primeiro processo de ajardinamento, né? O Eric tava falando, né, que no início a Redenção ali era um lugar até de abatedouro, né? Ah, um antigo abatedouro, assim, né? Criação de gado. Tem a... Se o pessoal for atrás, tem na própria Redenção, tem os folders explicativo e contando a história. Isso é uma secretaria lá, na Redenção mesmo tem uma salinha lá, e o pessoal pode ir lá conversar com quem trabalha lá e pegar esse material bem bacana, assim, histórico, né? É, pra gente saber um pouco mais a história da nossa cidade, né? Mas é legal imaginar o Lutzenberger criança lá, né? Andando maravilhado pela Redenção, né? E imaginando que tá a própria encarnação da maravilha, pra vocês verem que desde criança ele já tinha esse encanto pela natureza. E eu sempre penso nisso, assim, de que realmente essas pessoas com essa... revolucionárias e com essa visão, assim, até um pouco utópica, que as coisas podem mudar, com esse desejo de mudança, elas têm, na verdade, um olhar de criança, né? Um olhar de que... Uhum. De encantamento pelas coisas. Sem filtros, né? É, que eu acho que às vezes a gente fica um pouco desiludido com o cenário atual, né? Isso é uma das conversas que a gente teve aqui a caminho aqui do programa, a gente tava falando sobre isso, né? De que às vezes rola uma certa desesperança, mas acho que a gente tem que manter esse encantamento pelas coisas. E acho que isso mesmo, semeando, assim. Semeando, né? Semeando, nem a Josi, né? Ah, verdade, Joselaine Fuchs, da Semente Universal, isso. Né? É isso mesmo, eu acho que é exatamente isso que eu acho que fica, assim, acho que como exemplo também de vida do Lutzenberger, né? Tem uma frase dele que ele dizia que ele não se sentia velho, que às vezes ele olhava no espelho, assim, porque na verdade ele tava tão preocupado naquela luta dele, naquele engajamento, que ele não parava muito pra pensar nele mesmo, né? E eu acho que tem isso, assim, sabe? Da pessoa pensar mais na sua causa do que nos seus próprios problemas. E eu acho que isso é muito importante. E tem que existir mais Lutzenbergers por aí, né? Espero que existam, que estejam aí batalhando para essa questão que é tão importante, que é do meio ambiente. Viva! Belas palavras, mas aí que tá, né? A Lara falava isso, né? De que não dava mais tempo para ter grandes líderes, né? Que todo mundo precisava ser, né? Que individualmente. E aqui a Flávia também tá se demonstrando uma seguidora de Lutzenbergers, com a sua própria verve, com o seu próprio jeito, com a sua voz, né? Que é a sua arma. Tá fazendo exatamente o que se prega, né? Quem sabe a gente ouve mais um. Vamos mais um áudio. Podia botar os áudios todos agora. São áudios curtinhos, né? Ok. Então realmente temos que nos perguntar por quê nos tornamos tão destrutivos. Qual a verdadeira causa dessa situação atual, de nossas atuais atitudes? A causa está em nossa cosmologia, ou seja, em nossa visão do mundo, da qual decorre toda uma ética muito especial, uma ética antropocêntrica. De nosso passado remoto judaico-cristão, nos veio esta visão, esta ética antropocêntrica que domina a nossa atual civilização. Todas as culturas e religiões, algumas das grandes, e sobretudo todas as mitologias e culturas tribais, tinham uma visão não antropocêntrica, com raríssimas exceções. Na cosmovisão do índio, por exemplo, nós somos parte de um complexo maior, e todos os demais seres fazem parte desse complexo e têm direitos também. Mas nós temos uma visão, uma ética, que diz que somente a nossa espécie tem direitos. A verdadeira religião hoje é o consumismo, é o industrialismo, é isso que nós vemos aí. E essa religião as pessoas aceitam realmente sem discussão. E nesta religião, no consumismo moderno, toda a natureza é apenas objeto, está fora de nossa ética. Nós precisamos, portanto, voltar, ou melhor, avançar de novo, para uma ética holística, uma ética que inclua toda a criação. E esta visão, que no fundo é uma visão muito antiga, mas que nós perdemos, a ciência moderna nos devolve essa visão. Nós sabemos hoje que o planeta Terra não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não. O planeta Terra é um sistema vivo. Assim como o meu organismo tem sua homeostase, ou seja, o seu equilíbrio autorregulado, o planeta Terra como um todo tem também a sua fisiologia. Podemos dizer que tem a sua biogeofisiologia. Tudo está ligado com tudo. Essa atmosfera que nós respiramos hoje não está aí por acaso. Ela é um construto da vida. Ela foi feita pela vida da forma como está. A atmosfera original do planeta não tinha oxigênio. Foi a vida que colocou o oxigênio na atmosfera. Portanto, nós temos que ver o planeta Terra como um sistema vivo. Não necessariamente como um organismo, como nós, humanos e animais que nascemos, que crescemos, envelhecemos e morremos, mas como um sistema vivo, como um bosque, onde os indivíduos crescem, nascem e morrem, mas o sistema como um todo se mantém vivo e altamente dinâmico. Então a Terra não é um simples portador de vida, uma nave espacial que tem vida como passageiro. A Terra é um sistema orgânico, um sistema vivo. Isso significa que temos que olhá-la com reverência de uma maneira completamente diferente. O petróleo que está no solo não está ali para que nós o possamos esbanjar em nossas orgias energéticas com corridas de carro, essas loucuras todas. O petróleo está ali para que a vida possa continuar. Infelizmente, ainda são muito, muito poucas as pessoas que se dão conta desses aspectos. Mas isso tem consequências éticas muito profundas. Precisamos voltar, isto sim, para uma nova ética. uma ética de visão holística que inclua todos os seres, toda a criação, todos os seres não humanos também. Uma ética de reverência pela vida em todas as suas formas e todas as suas manifestações, como, aliás, propunha Albert Schweitzer e como também pregava São Francisco de Assis. Rádio Verde. Então, esse aí, o Lutzenberger mandando ver, né? É, não sei, até não sei o quanto a gente pode comentar em cima disso, porque aqui ele já dá a morta, né? Dá a solução, assim, de se reverenciar a vida, né? De a gente deixar o homem sair do pedestral e olhar para todas as manifestações como formas... Não, a gente só... Eu acho que só o que a gente tem que desejar, esperar e lutar é que consumismo não seja mais a religião, né? Como ele fala. Que realmente eu fiquei pensando nisso e, gente, é verdade. Que é inquestionável, né? É um fanatismo, na realidade, né? É, essa busca que a gente tem por ter o celular da moda, o computador mais moderno... em cima do dinheiro, né? É. Se não tivesse, não comprasse, tu não vai ser feliz. E acho que daí ele começou falando de como responder, né? Que tudo tá na cosmologia, né? Na cosmovisão, né? De como ver o mundo. E acho que é um pouco do que a gente tá tentando fazer aqui. Esse humilde espaço, agora 21 de setembro de 2013... 20 anos depois do Lutzenberger, trazendo as coisas dele, essa coisa da comunicação, né? De tentar trazer uma nova luz para as coisas, né? Ou botar um volume em assuntos que não são muito falados, não são... porque vai ser só assim que a gente vai conseguir mudar essa cosmovisão, né? Que o Lutz estava falando. Né? Antes da gente encerrar o programa, nós estamos aqui 4 minutos para o meio-dia, nós estamos hoje em um formato diferente, nós vamos encerrar com o Plantão Ambiental, falando de um assunto que é bem pertinente, eu acho. Plantão Ambiental. Rádio Verde. Amanhã, Dia Mundial Sem Carro, rola uma bicicletada em Porto Alegre nos mesmos moldes da Massa Crítica. A concentração vai ser a partir das 5 da tarde, na frente do Auditório Araújo Viana, no Parque da Redenção. O objetivo é mostrar que um outro trânsito é possível e como ficam temporariamente as ruas sem carros. A ideia do Car Free Day foi criada na França e entrou em ação no ano de 1998, sendo adotada por 35 cidades daquele país. Rapidamente, a ideia foi difundida em vários países da Europa e em outros continentes, como aqui no Brasil. Bom, a gente vê que tem gente, então, que tá tentando fazer diferente, né? Sim, fazendo essa parte, né? É, essa galera da Massa Crítica eu respeito muito, acho muito legal. E é um outro jeito de tentar se viver, né? Tentar se viver sem carro. É um ativismo, né? Ativismo, mas depois que tu descobre de que tu pode, que é bom, tu te surpreende com o que tu pode fazer. Claro, de repente, tem gente que tu pode ter o carro, ninguém diz que é contra ter, mas tu pode utilizar ele menos, né? Tem outras maneiras, né, de transporte, né, que tu pode fazer. É, o nosso brother, o Beto Flach, né, que veio aqui falar no programa sobre que a gente falou sobre as bicicletas, ele falou isso, ele tem o carro, ele usa em algumas ocasiões, mas ele prefere se deslocar da casa dele até o trabalho de bicicleta, é uma questão de preferência, é bom, né? Bom dia na calçada, bom dia. É verdade. A proximidade que dá a bicicleta bacana, sabe? É verdade. Cara, agora a Fundação Gaia aqui acabou de postar um vídeo novo, um vídeo que a gente não desconhecia aqui, das árvores urbanas, né, do Lutz ensinando a cuidar das árvores. Ah, que legal. Bem, bem interessante, vou postar lá na fanpage. E acho que é legal a gente falar que esses áudios, eles foram editados a partir do documentário que tem sobre... Como é que é o nome do documentário, cara? Forever Gaia. Que tá na fanpage, tá, né? Tá na fanpage. E que é um documentário que foi feito pelo... As animações foram feitas pelo Otto Guerra. Que também é um baita gaúcho, cara, né? É. E é um do diretor Frank Coy, né? Que ele já fez... Teve um contato com o Lutzenberger em função da luta indígena e tal. Legal. Então tá, estamos encerrando o programa. Temos mais uma fala do Lutzenberger pra encerrar, então, né? A última fala dele aqui. Então tá, essa foi a nona edição da Rádio Verde na nossa Ipanema comunitária, aqui 87.9 FM. A gente encerra essa edição especial. Hoje, né? Em homenagem a esse grande cara, que foi o Zé Lutzenberger. A gente vai encerrar com a fala dele, então. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Não adianta mais discutir apenas um pouco mais de filtros nas chaminés, um pouco mais de catalisadores nos carros, um pouco mais de reservas biológicas. O que nós precisamos é repensar nosso atual estilo de vida. A moderna sociedade industrial é um esquema suicida, não pode continuar mais por muito tempo. Então nós precisamos redefinir o que é progresso, o que é desenvolvimento, que tipos de mudanças nós temos que aceitar para que nossos filhos tenham ainda futuro. E nessas discussões o Brasil já é líder. O tempo das recriminações mútuas se acabou, não existe mais. Nós temos que todos nos juntarmos, sentarmos juntos para discutirmos como vamos salvar o planeta. Esta é a nova situação. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.